Som. sensações do amor. Só quero te amar. Tu és meu sonho azul. Eu sou o teu luar. Nas quatro estações do amor. Só quero te amar. No verão te dou carinho. No inverno te dou prazer. Primavera te dou beijinhos. No outono vou te dizer que te amo. Te amo de e ainda quero seu calor. Que te amo. Te amo de e ainda quero. Você tá curtindo Diego Som, som, som, som. Tu és meu sonho azul. Eu sou o teu ar. Nas quatro estações do amor. Só quero te amar. Tu és meu sonho azul. Sou o teu luar. Nas quatro estações do amor. Só quero te amar. No verão te dou carinho. No inverno te dou prazer. Primavera te dou beijinhos. Vou te dizer que te amo. Te amo de e ainda quero. Você tá curtindo Diego Som, som, som, som. Pedro Dávila. Fui condenado por te amar e estou na solidão. Me deu uma chance pra sair dessa louca paixão. Fui condenado por te amar, estou na solidão. Me dê uma chance pra sair dessa louca paixão. Só você que tem a chave do prazer. Entra bagunçando e me faz sofrer. Só você quem pode dar, no meu caso, a solução. Vem amor, vamos ficar condenados nessa paixão. Só você quem pode dar, no meu caso, a solução. Vem amor, vamos ficar condenados nessa prisão. Só você quem pode dar, no meu caso, a solução. Vem amor, vamos ficar condenados nessa paixão. Thank you. noite quero te convidar para esse brega comigo dançar. Um passo para frente e outro para trás. Garota charmosa, você é demais. Gira pra cá, gira pra lá, no passo do brega nós vamos dançar. Gira pra cá, gira pra cá, gira pra lá, gira pra lá, no passo do brega nós vamos dançar. Quando você dança, o povo para pra ver. Mas hoje nessa noite só vai dar eu e você. No seu corpo quente vou sentir calor. E os seus beijos molhados quero sentir o sabor. Gira pra cá, gira pra lá, no passo do brega nós vamos dançar. Gira pra cá, gira pra cá, gira pra lá, gira pra lá, no passo do brega nós vamos dançar. Você tá curtindo Diego Som, Som, Som, Som. Quero sentir o sabor, vem! Gira pra cá, gira pra lá, no passo do brega nós vamos dançar. Gira pra cá, gira pra cá, gira pra lá, gira pra lá, no passo do brega nós vamos dançar. Gira pra cá, gira pra lá, no passo do brega nós vamos dançar. Gira pra cá, gira pra cá, gira pra lá, no passo do brega nós vamos dançar. Gira pra cá, gira pra lá. Não canso de dizer que meu amor é só teu. Diego Som, Som, Som. Mais um ano. sem você. Sei que é difícil de acostumar. Para que brigar se podemos amar? Estou sofrendo, sinto que estou te perdendo. Olhe dentro dos meus olhos, é só você, a musa dos meus sonhos. Olhe dentro dos meus olhos, brigar pra quê? Se é você que eu amo. Você tá curtindo Diego Som Alex Caxias. Difícil demais entender por que brigamos tanto assim. Se eu nasci para você, você pra mim. Eu não entendo, sinto que estou te perdendo. Oh, oh. Meu bem sem você, sei que é difícil de acostumar. Para que brigar se podemos amar? Estou sofrendo, sinto que estou te perdendo. É só você, a musa dos meus sonhos. Olhe dentro dos meus olhos e olhe, amor. Brigar pra quê? Se é você que eu amo. Olhe dentro dos meus olhos. É só você. Você tá curtindo Diego Som com você. Chego de repente sem me avisar. Bem na minha frente eu só quis olhar. Foi tomando conta do meu coração. Eu que era crente não haver amor. No primeiro olhar você me feitiçou. Esse momento lindo foi só emoção. Você tá curtindo Diego Som, som, som, som. Keila Lima. Chegou de repente sem me avisar. Bem na minha frente eu só quis olhar. Foi tomando conta do meu coração. Conta do meu coração. Eu que era crente não haver amor. Só emoção. Veio tão depressa como um furacão. E o meu coração sentiu que chama amor. Oh, oh, oh, te quero. Você vive em minha cabeça, te esqueço. Mas cada minuto te lembro, te amo. Sinto que não tem mais remédio. Te quero, te esqueço, te amo. Te quero. Só lamento. Você tá curtindo Diego Som, som, som. Thank you.

desde que você se foi. Não me canso de esperar, um dia você vai voltar, e pra sempre juntinhos vamos ficar. É triste, mas tenho que esperar, vivendo de recordações. Um ninho de amor quando tragar dentro do coração. É triste, mas tenho que esperar, vivendo de recordações. Um ninho de amor quando tragar dentro do coração. Diego, som. Eu ainda te espero, cheio de amor pra dar a você. Susana, desde que você se foi, não me canso de esperar, um dia você vai voltar, e pra sempre juntinhos vamos ficar. É triste, mas tenho que esperar, vivendo de recordações. Um ninho de amor quando cadar dentro do coração. É triste, mas tenho que esperar, vivendo de recordações. Um ninho de amor quando cadar dentro do coração. É triste, mas tenho que esperar, vivendo de recordações. Um ninho de amor quando tardar dentro do coração. É triste, mas tenho que esperar. Som. Agora

Você tá curtindo Diego Som, som, som, som, som. Diego Som, som, som, som. A tua boca Você tá curtindo Diego Som. Você me cansou. Som. Oh, meus olhos viram teu olhar e entendi que era o meu sonho. Num instante quis te conquistar, tua boca me deixava louco, teu cheiro quis me embriagar. Não suporto mais ficar sozinho, não suporto, quero te encontrar. Oh, dona, não me deixe assim, teu colo é o meu lugar, me afogar de prazer, te encontrar, me perder. Que amor, você tá curtindo Diego Som, som, som, som. Os meus olhos viram teu olhar e entendi que era o meu sonho. Num instante quis te conquistar, tua boca me deixava louco, o teu cheiro quis me embriagar. Não suporto mais ficar sozinho, não suporto, quero te encontrar. Dona, não me deixe assim, teu colo é o meu lugar, me afogar de prazer, te encontrar, me perder. De amor, tá curtindo Diego Som, som, som, som. Oh, oh, quero ver seu amor. pretendo amar você e te fazer mil loucuras de amor. Se você pra mim se entregar, juro, vai se apaixonar. Não teremos limites pra amar. Meu bem, vamos fazer amor. Quero te dar prazer e saciar tua sede de amor. Eu sei que você sonha com esse momento, não sai do seu pensamento. Nós dois juntinhos num filme de amor, só eu e você. Só eu e você. Você tá curtindo Diego Som, Som, Som, Som, Som. Eu pretendo amar você e te fazer mil loucuras de amor. Se você pra mim se entregar, juro, vai se apaixonar. Não teremos limites pra amar. Meu bem, vamos fazer amor. Quero te dar prazer e saciar tua sede de amor. Eu sei que você sonha com esse momento, não sai do seu pensamento. Nós dois juntinhos num filme de amor, só eu e você. Só eu e você. Só eu e você. Você tá curtindo Diego Som, Som, Som, Som. Quero mais. Tinha no meu peito um grande sentimento, enquanto me traías a todo momento, você o tempo todo me passou pra trás. Agora você volta tão arrependida, dizendo que me ama, eu sou a sua vida. Mas agora é muito tarde pra voltar atrás. Eu tinha no meu peito um grande sentimento, enquanto me traías a todo momento, você o tempo todo me passou pra trás. Agora você volta tão arrependida, dizendo que me ama, eu sou a sua vida. Mas agora é muito tarde pra voltar atrás. Não te quero mais, não te quero mais, não te quero mais, não te quero mais. Cadê você? Já é quase meia-noite. Você não me liga mais. Nenhuma mensagem. Estou te esperando. Liga pra mim. É quase meia-noite, alô meu bem. Cadê você? Um dia já se foi, outro vem. E você? Nem um telefonema, nem mensagem. O que que há? Será que o que eu fiz foi tão grave? Será que você não vai perdoar? Ao longe a aparelhagem está tocando a nossa canção. Será que ninguém ouve o grito forte no meu coração? Eu só queria agora entender o que aconteceu. Por que tão de repente você desapareceu? Até parece que eu estou ouvindo a sua voz, sussurrando eu te amo. O que aconteceu com nosso amor? Nosso amor. O que que há com nós dois? O que que há com nós dois? O que que há com nós dois? Meu amor, às vezes me pego sorrindo sozinho, pensando naquelas loucuras gostosas que só acontecem quando eu estou com você. Você tem que voltar pra mim. Volta pro nosso amor. É quase meia-noite, alô meu bem. Cadê você? Um dia já se foi, outro vem. Cadê você? Eu só queria agora entender o que aconteceu. Por que tão de repente você desapareceu? Até parece que eu estou ouvindo a sua voz, sussurrando eu te amo. O que aconteceu com nosso amor? Com nosso amor. O que que há com nós dois? O que que há com nós dois? O que que há com nós dois? O que que há com nós dois? O que que há com o nosso amor? O que que há com o nosso amor? Yeah.